CL Salmista, obrigado pelo convite. Chegando pra somar, sou eu, DJ Albiste. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta. Eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta. Eu estou à porta e bato. Você não deu ouvidos, eu te chamei, preferi os seus amigos. Eu te observava sem poder interferir. Nas erradas eu via você se destruir. Agora espero que você me ouça. Sou o teu pai, te convido para as bodas. O céu estão em festa, vamos dar uma volta. Estamos alegres porque você abriu a porta. Se incline, eis aqui a coroa da vida. A igreja agora é sua nova família. Jamais te deixarei, estarei sempre aqui. Sou Jesus, eu te amo e te escolhi. Vem, filho meu, que eu te escolhi. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta. Eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta. Eu estou à porta e bato. Tuas obras, não és quente nem és frio, tem feito coisas mornas. Eis que tô a ponto de vomitar-te da minha boca, pois já não aguento mais a sua vida louca. Você me honra com os lábios, mas não de coração. Não seja um crente camaleão, veja ainda que deixaste o primeiro amor. Aquela chama por mim, eu sei, se apagou. Mas filho meu, hoje eu te digo, larga o teu caminho e pule bem, caminha comigo. Porque eu só repreendo aqueles que eu amo. Seu dia vem, eu te chamo. E deixa a brasa viva do meu altar te tocar. Todo teu pecado na hora vai queimar. E finalmente quente você vai ser. Assim me alegrarei com seu viver. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta. Eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta. Diz, eis que estou à porta. Eu estou à porta e bato. É Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Só pisei na bola, só vacilei, só dei mancada. Mas agora chegou a hora disso tudo mudar. Eu ouço sua voz, tô ouvindo o Senhor me chamar. Não quero mais viver de ilusão. Eu quero seu amor, eu quero seu perdão. Pelas coisas que fiz sem te conhecer. Pessoas que eu magoei e fiz sofrer. O dedo no gatilho, a bala perdida. Nada disso mais fará parte da minha vida. Chega de treta, de droga, eu tô parando. A paranoia, o vício, eu tô deixando. Porque um dia sua doce voz me alcançou. Hoje eu abro a porta pra entrar, meu Salvador. Liberto, feliz e cheio de amor. Regenerado, louvando o nome do Senhor. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta, diz. Eis que estou à porta. Eu estou à porta e bato.